farto de músicas de amor. Não vou falar de amor. Para que falar de amor quando te odeio? Odeio quando me deito e pões a cabeça no meu peito. Odeio o teu jeito. Nunca te disse, eu sei. Talvez com medo guardei segredo e agora ganhei coragem. Espero que entendas. Já não sinto borboletas quando recebo uma mensagem tua. Para ser sincero, faz tempo que recebo uma. E o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Pergunto eu às paredes do quarto. Se elas falassem, diziam-te o porquê. Deus está farto ou cansado. Mas são mudas. E como tu também não mudas, fica complicado decifrar. Eu quero fechar o ciclo para o mais ridículo que sei. E entregar-te numa bandeja parte do que fui enquanto parte do que sou. Parte e já não volta não. Já não volta não, não, não. É que o tempo não volta atrás, mas às vezes fico a vê-lo passar. E quanto mais tempo, menos percebo se é contigo que eu quero ficar. É que o tempo não volta atrás, mas às vezes fico a vê-lo passar. E quanto mais tempo, menos percebo se é contigo que eu quero ficar. Eu tenho inveja de ti, por isso é que eu te odeio e não falo de amor, porque sinto que tens amor de sobra em ti. Não sei o que fazes nem como fazes, mas com a cabeça no meu peito, sem falares, tu dás-me frases de conforto. Sou louco por invejar o teu sorriso, teu jeito de deixares tudo perfeito e nem dás conta disso. Nunca te disse, eu sei, talvez com receio de perceberes o quão especial és e não me quereres mais como o rei. Rainha, espero que entendas que ainda sinto borboletas enquanto aguardo que atendas os meus telefonemas. E o que é que aconteceu? Pergunto eu às paredes do quarto, pintadas por nós em março. O nosso espaço, mais que tinta, mais que cor, foi o nosso passo em frente. E tu não mudaste, continuaste transparente. Quero entregar-te numa bandeja parte do que sou, enquanto parte do que fui. Parte e já não volta não. É que o tempo não volta atrás, mas às vezes fico a vê-lo passar. E quanto mais tempo, mais eu percebo, é contigo que eu quero ficar. É contigo que eu quero ficar. É contigo que eu quero ficar. É contigo que eu quero ficar. É contigo que eu vou ficar. É que o tempo não volta atrás, mas às vezes fico a vê-lo passar. E quanto mais tempo, mais eu percebo, é contigo que eu quero ficar. É que o tempo não volta atrás, mas às vezes fico a vê-lo passar. E quanto mais tempo, mais eu percebo, que é contigo que eu quero ficar. É que...